Estimado ouvinte, bem-vindo ao Nota 7 para o sábado 4 de setembro de 2010. Hoje, cá estou eu para lhe trazer então mais uma emissão. E hoje vamos dedicar aos ABBA, aos instrumentais que foram feitos dos e para os ABBA, ou pelos e para os ABBA. Começamos por um instrumental feito para, ou melhor, pelos ABBA em 1987, já numa espécie de pós-grupo do álbum Klingamina Kolokor. Vamos ouvir o tema Lotis Yotis, que foi então gravado, lançado em 1987. Tem uma duração breve, mas interessante. Depois ouvimos Abateur, uma homenagem feita aos ABBA, que contempla então várias músicas, todas tocadas em orquestra, várias músicas deste grupo. Vamos então ficar com Lotis Yotis, primeiro, dos ABBA, e depois uma homenagem a este mítico grupo sueco, Abateur. Thank you. O nosso Nota 7 continua e vamos escutar nos próximos instantes dois temas gravados pelo Zaba. O primeiro chama-se Intermezzo e fez parte do terceiro álbum de estúdio lançado por este grupo, o Zaba. É um instrumental cheio de energia, repleto de cores e luz. Foi, creio que, um dos dois instrumentais que o Zaba editaram nos seus álbuns de estúdio. Mas gravaram outro. When All Is Decided and Done, assim que está correto. Esta música foi dos últimos trabalhos gravados pelo Zaba e tinha também um instrumental que nunca chegou a ser lançado em CD. Vamos agora ouvir esse mesmo instrumental retirado de uma fita cassete que, entretanto, foi publicada por um fã do Zaba que teve um estranho, mas feliz acesso a ela. Estamos a chegar ao final do nosso Nota 7, hoje ligeiramente mais curto, mas contemplando alguns instrumentais feitos dos e para os ABBA. Chegamos ao final da nossa emissão, vamos escutar mais duas músicas sobre este mítico grupo. A primeira foi mais uma feliz descoberta que fizemos, do tema Just Like That, que nunca chegou a ser lançado em CD. Embora os fãs falem recentemente com Bjorn e Benny, para que o façam. Mas se já é estranho não haver ainda o Just Like That editado em CD, ou se já não é muito comum encontrar-se este Just Like That, mais estranho fica ainda ouvir um instrumental desse mesmo trabalho. E mais ainda quando esse instrumental é uma mistura entre o inédito, o surpreendente e o que já existia com esse Just Like That. Sem mais delongas, vamos ouvir este Just Like That em instrumental. É talvez dos instrumentais mais bonitos que se pode ter ouvido até hoje. Inclusive o som da cassete não perturba em demasia, aliás até lhe dá um certo tom mágico a este instrumental. Vamos depois ouvir Georg Zamfir com Chiquitita. Talvez dos instrumentais não feitos ou feitos não pelos ABBA, mas gravados por outras orquestras e a solos, digamos assim, foi talvez dos instrumentais mais bem sucedidos. Para encerrar a emissão de hoje do Nota 7, ficamos com os ABBA e Just Like That, e depois Chiquitita de Georg Zamfir. Tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2. Já a seguir, Top 40 Brasil. Fique bem e tenha uma boa tarde.